situação. Um momento sagrado, um momento sagrado. Fazemos a celebração da situação. Um momento sagrado. Já fui muito pisado, já não pude ter nenhum critério. Então me transformei e tirei zumbi do cemitério. Sem nenhum mistério, esses papos de adultério. A culpa já não é mais minha se tu não leva tua mina a sério. Monto um império de homens que não serão moleques. Um ministério de almas que já estão entregues. Não são meus raps, assim vão perceber. Meu estilo de vida, uns parceiros, mas mina e muito proceder. Que assim você vai ver, neguinho, é bom viver. Com a rapa no rolê, sem clichê, nós pra ver nossa cidade na madruga elegante, tocante só pras mulheres inteligentemente interessantes. No mesmo instante eu encaro ela e ela que me encante com o jeito dela. Garrafas são descidas, as mesas já tão brilhando, destiladas bebidas e a mente tá delirando. Nós somos o que todo mundo pensou desvendar. A nossa história não acabou, ainda vai começar. O terror voltou, explodindo essa bomba. Nós somos a estronda, nós somos a estronda. Nós somos o que todo mundo pensou desvendar. A nossa história não acabou, ainda vai começar. O terror voltou, explodindo essa bomba. Nós somos a estronda, nós somos a estronda. E o que você tem a ver com isso? A trilha sonora de momentos bons, um milhão de tons de cinza traduzido em sons. A estronda é a busca por algo inédito. Minha ousadia rendeu frutos, mas nem tanto crédito. Porque tu não admite que me escutou, moleque. Eu tô no seu uísque, eu tô no seu show de rap. Eu tô naquela mulher que tu levou pra cama quando tu era novo. Tua masculinidade tava em xeque. Escute o tio Mac, Black Trunk nas track. No trap a gente nova pra checar com BBS. Eu só tenho preconceito com quem quiser me rabeirar. Hipocrisia é o câncer e o dia pode te matar. Maluco, tarado, chapado, errado, mongol, sequelado, metido, safado. Tantos apelidos ouvido, esse bonde que fala demais e fala tudo errado. De rio, me cabo de tão engraçado. Cê acha que eu ligo pra gato pingado? Prefiro meu bonde bolado, pegando a noitada e criando um legado errado. De muitos que pensam num capo playboy, mas se é o que parece, então nós destrói. A imagem que criam da gente não passa de gente que inveja, comédia se rói. Se for inteligente, vai se preocupar em trampar. Veste da dívida louca, parceiro, acorda, se liga e terra de baleia. Peixe morre pela boca. Pela saco, tem alienado, tem. Tem gente que fala da estronda, não come ninguém. Tem também os caras que acham que o sujo rap, senhores. O rap é livre pra todos os gostos e sabores. Nem tudo são flores, mesmo assim cês vão falar. Mas quanto mais cês falam, mais ibope vão me dar. Eu quero unir, crescer, pra essa cena fortalecer. Mas se preferem vacilar, nem tentar me compreender. Nós somos o que todo mundo pensou desvendar. A nossa história não acabou, ainda vai começar. O terror voltou, explodindo essa bomba. Nós somos a estronda, nós somos a estronda. Nós somos o que todo mundo pensou desvendar. A nossa história não acabou, ainda vai começar. O terror voltou, explodindo essa bomba. Quem não gosta da estronda, ou é ruim da cabeça, ou é fraco de mulher. O tempo passa, passa o dia, fica sabedoria. Quem diria, chama a gente de relíquia, que alegria. Era só pra animar o pré-night, acabei ganhando o mundo. Fui taxado de artista, de maluco e vagabundo. Pelos recalcados, mas fica ligado, é vagabundo iluminado. Então não fica escaldado, que esse papo já tá dado. A gente abriu a porta, cadê o obrigado? A união faz a força, mulherada. Enlouquece, BDS, preche, capreche, que BDS. Então vê se não se esquece, quando o chão estremece. Quem é bom pegar mulher, quem é ruim é ruim, estresse. Fazemos a celebração da sua ação. Um momento sagrado, um momento sagrado. Fazemos a celebração da sua ação. Um momento sagrado. Fazemos a celebração da sua ação. Um momento sagrado.